tristeza, talvez tua saudade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, perdei o som. É tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão. A dor que sentes, eu e tu acordaria. Não só a tua casa, mas a vizinhança.